sucesso das ruas. Já são altas horas, tô pela cidade. Saí com os amigos pra me distrair. E você me ligou, diz está com saudades. Quanta falsidade, vê se aprende a mentir. Hoje sem você juro que é tão difícil. Mas brincar de amor não dá, desse jogo eu tô fora. Só me quer de fachada e quando é sexta-feira é farra e bebedeira. Eita, amor covarde. E tchau, tchau, tchau, agora acabou. Eu te levava a sério, cê nunca me amou. Amor falsificado, quem não quer sou eu. Duvido tu encontrar um verdadeiro igual o meu. Então tchau, tchau, tchau, agora acabou. Eu te levava a sério, cê nunca me amou. Amor falsificado, quem não quer sou eu. Duvido tu encontrar um verdadeiro igual o meu. Alô, Souza, variedade da Rodoviária Velha de Aracaju, aquele abraço. A cara já da Neia, pica-pau, CDs, DVDs, CDs, estoura, Anderson Costa, que é sucesso. Alô, Luiz da mídia, tamo junto, parceiro. Doguinha CDs, Ravel CDs. Então tchau, tchau, tchau, agora acabou. Eu te levava a sério, cê nunca me amou. Amor falsificado, quem não quer sou eu. Duvido tu encontrar um verdadeiro igual o meu. Então tchau, tchau, tchau, agora acabou. Vocês, vai. Vocês, vai. É? É? É? Duvido tu encontrar um verdadeiro igual o meu. Então tchau, tchau, tchau, agora acabou. É mesmo, danada? Ela tem um sorriso que conquista. E quem não quer sou eu. Duvido tu encontrar um verdadeiro igual o meu.